O pastor falou assim: vamos receber a palavra, e você não aplaudiu Jesus em adoração, perdeu a oportunidade. Uou. Dando glórias ao nome dele. Deus é bom demais. Quem concorda comigo que Deus é bom demais, levanta sua mão assim. Olha, eu quero contar uma coisa. Cada dia eu estou mais apaixonado por Jesus. Eu sinto uma necessidade dele. Prazer estar na casa dele. Estar cultuando aqui com vocês, com essa banda linda, com esse pessoal maravilhoso, é algo muito, muito, muito bom. Eu tenho tido o privilégio de pregar em vários lugares, vezes várias denominações, mas eu quero dizer que estar com vocês é algo muito bom. Estou cada dia mais apaixonado por Jesus. Como anda a sua paixão por Jesus? Ele já virou alguém normal na tua vida ou ainda continua sendo alguém muito especial? Tem gente que tornou Jesus alguém nada especial, é comum. Não, não, não. Ele me chama de amigo, tudo bem, é verdade. Ele diz que é bondoso para comigo, isso é verdade, mas ele é especial. Não perca isso de vista. Quando ele vem, aproveita. Ele é especial. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: Jesus é especial. Amém? Não torna ele comum, não. Estar na igreja é algo especial. Adorar a Deus é algo especial. Estar entre os irmãos é algo muito bom. Vamos orar? Estenda as suas mãos, ora por mim. Estenda as suas mãos. Clama para que o Espírito do Senhor, que está sobre esse lugar, na história dessa catedral, dessa igreja, possa, nesta noite, se manifestar de forma incomensurável, incrível, impossível de ser detido a manifestação de Deus. Ora por mim, aleluia. Clame ao Senhor Deus, usa nosso pastor. Senhor Deus, derrama a sua graça. Pai querido, Pai Todo-Poderoso, eu preciso de ti. Eu necessito que o Senhor venha ao meu encontro, me envolva nos teus braços, me dê graça. Ah, Senhor, eu quero te ver, eu quero senti-lo, eu quero te ver, Senhor. Que nesta noite todos aqui possamos, ao sair dessa celebração, dizer em voz alta: o Senhor esteve conosco neste lugar. Pai, receba a minha adoração e fala a teu povo. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Fabinho, obrigado. Você é bênção de Deus, viu? Queridos, abra comigo o texto de 1 Reis, capítulo 40. Uau! Capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34. Eu vou ler na versão MVI. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34. Você já abriu a sua Bíblia, mesmo que seja digital? Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que Etan, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filho de Maol. E a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados de todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Que a palavra do Senhor encontre um espaço todo especial na sua alma e no seu coração. Como você percebeu, o texto lido dessa noite nos leva ao encontro da fascinante história do rei Salomão. Um dos reis mais glamouroso de toda a história do povo de Israel. Eu diria que a história do rei Salomão, o homem considerado o mais sábio de todos os tempos, é cheio de dicas de como encerrar bem a carreira. Trazendo em outras palavras, através da história de vida do rei Salomão, a gente aprende o que não fazer para atrair o fracasso. Então, a história deles tem dicas incríveis para a gente evitar o fracasso. Quando a gente coloca em destaque a vida do rei Salomão, a gente percebe nitidamente que Salomão começou muito bem. Diga comigo, Salomão começou muito bem. Você pode dizer mais forte agora no 3? 1, 2, 3. Salomão começou muito bem. Mas os relatos posteriores ao início da sua carreira revelam para nós que, infelizmente, Salomão perdeu o foco central, o foco principal do seu chamado. Em algum momento ele deixou escapar o que era principal, o que era essencial. E o término da sua carreira foi negativa, foi equivocado. Salomão, o homem mais sábio do mundo, não terminou bem a sua carreira. Como eu disse, ele não conseguiu manter o foco inicial. E manter o foco inicial, principal, abre o caminho para a gente terminar bem. Infelizmente, a história de Salomão é parecida com a história de muitos líderes que a gente conhece. Líderes que começaram bem, mas que no decorrer da sua vida acumularam tantas coisas. O seu tempo, sua vida foi atraída para tantas outras coisas além de Deus, que esses líderes também decaíram, perderam-se na sua caminhada. A história de Salomão é a idêntica, extremamente idêntica à desses líderes. O que a gente percebe é que as muitas coisas que Salomão possuiu acabaram que o sufocando, o dominaram e tiraram a paixão dele por Deus. Mas repito, ele não começou assim. Ele começou muito bem. Lá no início da sua carreira, Salomão estava focado em adorar a Deus. O seu prazer consistia em celebrar o Senhor, em fazer a vontade dele. Ele começou muito bem. Ele começou com uma coisa certa e essencial. A Bíblia diz que um determinado dia, Salomão estava em Gibeão adorando a Deus. Ele aprendera do seu pai Davi que para Deus você tem que ser sempre exagerado. Quando eu falo exagerado, é dar a melhor adoração, a melhor oferta, o melhor de você é para Deus. Salomão aprendeu isso. E as ofertas que Salomão apresentava a Deus eram incríveis. Em um determinado dia, ele estava sacrificando lá em Gibeão. E ao anoitecer, ele foi dormir e Deus resolveu visitá-lo no sonho. E no sonho, Deus falou para Salomão: Salomão, pede o que você quiser e eu vou lhe dar. A oferta de Deus era incrível. Pede o que quiseres e que eu vou te dar. Salomão poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, afinal de contas, algumas pessoas queriam tirar o seu trono. Salomão poderia ter pedido riqueza, glória, fama, poder, vida longa e muito mais. Mas em vez de pedir essas coisas, Salomão pediu algo que tocou de forma muito grande o coração de Deus. Acompanhe comigo, 1 Reis. Eu vou voltar ao livro de Reis, de 1 Reis, várias vezes. Então é importante que você mantenha esse texto aberto. Acompanhe comigo, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Como é que está meu som para vocês? Está beleza? Infelizmente, eu sempre sou viciado em perguntar isso. Então, eu tenho que ter o feedback de vocês. Está ótimo? Então, diga glória a Deus. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Como eu disse, Salomão pediu algo muito especial a Deus. Ele podia ter pedido inúmeras coisas, mas ele preferiu tocar ou marcar o coração de Deus. Então, o texto diz: a teu servo, pois, dar um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Disse Salomão: eu quero sabedoria para poder distinguir o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a esse teu grande povo? Salomão pediu a coisa certa, pediu sabedoria para liderar o povo de Israel. E isso agradou tremendamente a Deus. Deus viu que Salomão não estava interessado em algo para o seu próprio benefício, ou exclusivamente para si. Ele pediu algo especial, ele pediu condição para ser um bom rei. Nessa mesma noite, na sua oração, Salomão disse assim para Deus: Deus, eu não passo de uma criança. Eu não tenho condições em mim mesmo para liderar Israel. De fato, Salomão era muito novo. Isso me faz lembrar uma experiência, envolvendo a minha primeira igreja, a Igreja Metodista lá em Carapicuíba, São Paulo. A Igreja Metodista em Carapicuíba era uma antiga igreja. Deixa eu contar também um outro episódio antes disso. A palavra Carapicuíba na língua indígena significa cidade de muitos morros. Eu não sabia disso, aprendi a duras penas. Que quando eu fui tomar posse daquela igreja, eu parei na estação de trem de Carapicuíba. É trem. Começo da carreira é difícil, é mula, viu? Parei no trem e eu pensei assim: ah, deve ser igual ao Rio de Janeiro, igual a Cabo Frio. Número 1100 deve ser a 100 metros. E então eu estava de terno, naquele tempo a gente já usava terno. Estava um calor tremendo em São Paulo, verão. E eu então achei que a igreja ficava na Avenida Rui Barbosa, número tal, foi perto. E comecei a ir, e de repente era uma subida, e ela fazia uma curva, e subia mais um pouco, foi caramba! E eu estava com terno escuro e com uma bolsa preta carregando, até que depois de uma boa caminhada, no alto da montanha, surge a igreja que eu ia tomar posse. Aprendi a duras penas que lá em São Paulo é correto. Se o número é 10 mil e pouco, você vai andar 10 quilômetros. Não abuse. Mas como eu estava falando, a história de Salomão me traz à memória um episódio muito importante da minha vida. Eu era seminarista, estava no terceiro ano da faculdade de teologia. E então o bispo lá de São Paulo ligou para mim. Eu estava de férias em Cabo Frio, deslizando em algumas ondas. Naquele tempo dava. E então o bispo liga para mim e diz: Marco, eu tenho uma missão para você, você está disposto? Eu sempre aprendi a dizer o quê? Sim. Eu nunca vou dizer para o meu líder que eu não estou disposto. Eu nunca vou dizer que eu não sei. Eu vou arranjar um jeito de saber. Eu disse sim. E ele disse: olha, você vai ser nomeado para a Igreja Metodista de Carapicuíba. Como eu disse, era uma igreja antiga, mãe de muitas outras igrejas. O pastor titular daquela igreja, eu seria pastor auxiliar. Mas o pastor titular daquela igreja estava com uma certa idade e ele não estava bem de saúde, foi obrigado a pedir licença. E o bispo falou assim: Marco, você vai ser o titular. Ah, ok, ótimo. Eu não passava de um menino de 19, 20 anos de idade. E eu cheguei naquela igreja, encontrei um conselho formado por vários idosos, anciãos, gente cascudo, crente com histórias lindas, maravilhosas. E eu olhei para ele, estava meio tímido. E eles devem ter olhado para mim, meu bigode ainda estava nascendo, né? E eles devem ter olhado para mim: o que esse garoto vai fazer aqui, né? E eu estava bem queimado de praia, e paulista, alguns paulistas, tem algum paulista aí? Vou falar bem. Tem paulista? Vou falar bem, então. Fala bem. Fala, paulista é uma maravilha. Eu gosto pra caramba de São Paulo. Ó, paga uma pizza para mim que eu estou falando bem. E aí, então, o paulista tem aquela mania: se você é do Rio, você, não importa onde você mora, você é paulista também, ok. Não importa onde você mora, você é o quê? Carioca. Eu não sou carioca, eu sou fluminense. Sou do interior do Rio e torço para o Flamengo. Vencemos do Chelsea. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Tem vascaíno que não quis aplaudir a Deus. Isso é inveja. Que Deus queima o espírito de inveja, querido. Oh, glória a Deus. Quando eu assumo aquela igreja, aqueles irmãos olharam para mim e eles deviam estar duvidando da minha capacidade. E eu sabia disso, e eu olhei para eles e falei: olha, eu sou muito novo, eu ainda não terminei a faculdade, eu não tenho condições de sozinho liderar essa igreja, eu preciso da ajuda de vocês. E aqueles coroas abençoados olharam para mim, o seu Feliciano, negão, guia leigo, antigo, falou: pastor, conta conosco. A palavra dele abria portas naquela igreja. Deus adora, Deus se agrada quando você se mostra humilde, quando você declara para Ele: Deus, sem você eu não consigo ir muito longe, eu preciso da sua companhia, eu preciso que o Senhor vá comigo. Salomão agradou a Deus porque também confessou as suas debilidades, as suas necessidades. Ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Salomão, pede o que você quiser que eu vou dar. E Salomão pediu sabedoria. Olha a resposta de Deus para Salomão. 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. Eis que eu fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei. Assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis e por todos os seus dias. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Para a gente começar bem a nossa carreira, a gente precisa pedir a coisa certa. Quando a gente pede a coisa certa, demais coisas virão no seu tempo. Se Salomão tivesse pedido riqueza, ele não necessariamente teria obtido sabedoria. Mas ao pedir sabedoria, Deus concedeu riqueza, fama, como um subproduto, como um presente, porque ele pediu a coisa certa. Você precisa focar na coisa certa. Jesus estabeleceu esse princípio. Jesus falou assim: quer prosperar, quer crescer, priorize o reino. Escolha o reino de Deus. E as demais coisas, então, serão acrescentadas à tua existência. Saber escolher o que é principal é essencial para que a sua carreira seja uma carreira abençoada. Quando a gente acerta na escolha correta, Deus nos abençoa. E Salomão colheu algo extraordinário. A Bíblia descreve que Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. A história de Salomão é tão fascinante que gerou muitas fake news. Algumas pessoas até hoje procuram as minas do rei Salomão, procuram as suas riquezas, porque ele era muito, muito rico. A Bíblia descreve que pessoas do mundo inteiro iam a Jerusalém para ter um momento com ele. E a fama de Salomão se espalhou por toda a terra. Que história incrível! Repita comigo: que história incrível! Se tudo terminasse aí, essa história realmente seria incrível. Mas a história de Salomão, infelizmente, não se encerra nesse relatório que eu acabei de falar. A Bíblia descreve que quando Salomão ficou velho, ficou idoso, o seu coração já não era todo fiel ao Senhor, seu Deus, como fora de Davi, o seu pai. Olha que descrição terrível do final da vida de Salomão. O coração de Salomão já não era de todo fiel para com o Senhor. Se antes Deus tinha exclusividade no coração dele, em algum momento da sua trajetória, Deus passou a ser mais um. Isso foi fatal. Deus não tem que ser mais um na minha vida. Jesus não tem que ocupar mais um lugar na minha vida. Ele tem que ser tudo em mim. Ele tem que ser o centro da minha existência. Ele tem que ser o sol da minha vida. O trono do meu coração tem que ser de Deus. Aonde Deus está? Ele é mais um na sua vida? Ou ele assumiu a cadeira principal? Ele reina na sua vida? Como eu disse, que história triste a partir de agora. Salomão se distancia do Senhor. Os registros dessa queda de Salomão podem transparecer que a queda dele foi algo que aconteceu do dia para a noite. Mas não foi assim. Gradualmente, Salomão foi se afastando de Deus. Gradualmente, ele foi se desviando do foco principal existente lá no início da sua carreira. Ele começou bem ao pedir a coisa certa, mas fracassou em não permanecer no que era principal. E aí está o grande problema de Salomão. Ele não conseguiu continuar firme nos propósitos iniciais. Ele vacilou. Ele deixou a coisa principal escapar. Mas o que era a coisa principal para Salomão? Davi, o pai de Salomão, antes de falecer, já idoso, o chamou para uma conversa. e passou para Salomão algumas recomendações essenciais. Davi andou com Deus. Davi tinha um coração permeado pela glória e pela graça de Deus. A Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Ele aprendeu a duras penas o que é ser fiel a Deus. E o resultado da fidelidade a Deus ele também usufruiu. E antes de morrer, Davi se reuniu com Salomão e lhe passou as seguintes recomendações. Está lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Abra 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Olha o que Davi disse: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, eu estou indo, eu vou morrer. Esforça-te, pois, sê homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus. Repita comigo: guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. O velho Davi reuniu-se com seu filho mais novo, que estava assumindo o seu trono, e disse para ele: Salomão, o segredo para você prosperar está em seguir a vontade de Deus, em não abrir mão de nada, nada, de focar-se inteiramente nele. Agrade o Senhor e ele se agradará e te abençoará. O segredo foi passado. Quando a gente vai ao encontro do texto que narra a inauguração do templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão, a gente vai perceber que Salomão, neste grande dia, trouxe à memória o conselho do seu pai Davi. Ele recitou o que ouviu de Davi, já velhinho, com dificuldade de falar. Salomão, no dia da inauguração do templo, ele disse: ah, agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, e o que falaste dizendo: não te faltará sucessor diante de ti, diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que os teus filhos guardem o seu caminho para andar diante de mim, como tu andaste diante de mim. Salomão trouxe a memória. Ele sabia qual era o caminho certo. Ele sabia o que fazer para agradar a Deus. Ele sabia o que realizar para que a prosperidade chegasse até nós. Guarde até ele. Guarde um princípio. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A sua vida depende daquilo que você vai ouvir agora. Preste bem atenção. A promessa de bênção de Deus para nós sempre está condicionado à nossa, à sua obediência e permanência nos caminhos de Deus. Permanecer. A sua alma vai querer sabotar o projeto de Deus na sua vida. O seu coração vai querer tirá-lo do caminho. E você tem que insistir em permanecer. Eu não acredito que Deus separou alguns para o céu e outros para o inferno. O meu Deus é um Deus de amor. Deus quer salvar a todas as pessoas, mas eu decido se vou continuar com Deus ou não, se quero o céu ou não. Se você quer o céu, não saia do caminho. Não saia do caminho. Olhe para mim. Você não pode deixar Jesus escapar. Persiga-o, esteja do lado dele, custe o que custar. A coisa principal para Salomão era seguir dos caminhos de Deus. Andar perante o Senhor em obediência. O próprio Deus, lá no início do reinado de Salomão, disse isso, alertou Salomão e disse: se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei vida longa. Salomão sabia exatamente o que fazer. Ele tinha conhecimento do caminho a ser trilhado para agradar e atrair prosperidade. Queridos, muitos não terminam bem, porque perdem de vista a coisa principal. Eles permitem que outras coisas interfiram no relacionamento com Deus e na sua caminhada. Eu já estou caminhando com Jesus há um bom tempo. Já faz um bom tempo, quando ele se apresentou pela primeira vez, que eu tenho consciência, que ele se revelou a mim. Foi incrível! A vida não tem sido fácil, mas uma coisa eu decidi: não abro mão de Jesus. E eu quero estar com ele. Eu quero continuar ao seu lado. E todas as vezes que eu detecto elementos que vão interferir no meu relacionamento com Ele, eu não penso duas vezes, eu corto essas coisas da minha existência. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Quem quer Deus, levante a sua mão. Diga, eu quero Deus. Você pode dizer isso no 3? 1, 2, 3. Você pode aplaudir também Ele. Ele é bom demais. Oh, bala mais forte. Mas infelizmente, algo aconteceu na vida de Salomão, como eu disse. E ele se desviou. O texto bíblico, 1 Reis 11, 6, diz: assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. E diante dessa constatação, uma pergunta precisa ser respondida: como que um homem mais sábio do mundo pode ter falhado em seguir a Deus? Como que o homem que dava conselho a todos os reis da terra pode fracassar? Salomão caiu por dois motivos. Primeiro, por possuir muitos cavalos e bens financeiros e bens materiais. Segundo, por casar com muitas mulheres estrangeiras. Preste bem atenção no que eu vou dizer a partir de agora. O acúmulo de bens em demasia é perigoso. Ele pode te roubar Deus, pode te roubar o foco, ele pode tirar você do caminho dos céus. Ele pode, os bens materiais, pode assumir um lugar de primazia no teu coração, substituindo Deus. E Deus não quer dividi-lo com quem quer que seja. Lembre-se, olhe sempre para o Senhor Deus, não o perca de vista. Salomão acumulou muitos bens, e bens em demasia. Ele chegou a possuir 40 mil cavalos de raça pura, 1.400 carros de guerra, 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Ele foi exagerado. Salomão, ao fazer isso, se esqueceu da orientação divina, se esqueceu do que o grande Moisés havia dito lá atrás. Deus havia estabelecido princípios para os reis de Israel. Deus tem princípios, e esses princípios são inegociáveis. Deus havia estabelecido uma regra lá atrás com o grande Samuel, o grande Moisés. Deus disse assim: olha, porém o rei de Israel não multiplicará para si cavalos, tampouco para si multiplicará mulheres. Preste bem atenção, o rei de Israel não pode multiplicar o quê? Cavalos. Salomão tinha quantos cavalos? 40 mil, não é isso? E outro mais, o texto diz: tampouco para si multiplicará mulheres. Salomão tinha 1.000 mulheres. E aí Moisés diz: para que o seu coração não se desvie, nem se multiplica, nem multiplicará para si prata e ouro. Salomão havia se tornado o rei mais rico de toda a terra. Insisto no que eu já disse: multiplicar qualquer coisa indiscriminadamente é danoso para a alma. Cuidado com os laços de Satanás, cuidado com os laços do seu coração. Você quer prosperar? Amém. Você quer crescer financeiramente? Amém. Mas não deixe de focar nele, em Deus. Isso é sério. As pessoas se desviam porque deixam de olhar para Deus, porque substitui Deus pelos bens materiais. Camarada vinha à igreja a todos os cultos, quando ele tinha dificuldade. Para vir à igreja, ele vinha de ônibus, pegava um, dois ônibus, para não perder o culto. Aí Deus começou a fazê-lo prosperar. Ele comprou um carro melhorzinho. A princípio ele comprou um Fusquinha, Fusquinha não. Eu vou falar, a Isabel está aqui na minha frente, eu não posso falar mal do Fusca. A Isabel adora o Fusquinha dela, ela tem uma preciosidade. Comprou lá o Chevette. Meu primeiro carro foi um Passat. Velhinho, me lembro a primeira viagem, eu e a Zeni saímos de volta redonda para visitar o meu amigo, o bispo pastor Roberto, que era pastor da época, e nós resolvemos ir no Passat. Que carro macio, tão macio que ele pulava, aumentava a velocidade, ele pulava. Eu falei: tem algo errado nesse carro, ele vai voar, né? A princípio eu falei: que suspensão macia, mas eu reparei que ele estava com um canguru. Eu falei: meu Deus, é melhor parar, que em algum momento ele vai sair da estrada e vai cair no valão ao lado. E de repente você vinha à igreja. E aí começou a enriquecer. Saiu para um carro mais caro, entrou para um carrão. E agora você para de vir à igreja, porque não, vão arranhar meu carro. As crianças vão arranhar o carro. E aí você tem tantas coisas para fazer. E Deus começa a ficar de lado. Como pôde o rei, mesmo tendo sabedoria para distinguir entre o certo e o errado, o bom e o mal, escolher o errado e o mal? A resposta para isso está num princípio importante para se terminar bem. Distinguir o certo e o errado não garante que faremos o certo. Distinguir o bom e o mal não garante que a gente vai escolher o que é bom. O fracasso geralmente é resultado de um processo que começa com o saber e entender, mas não agir. Você sabe qual é o caminho, você sabe o que agrada a Deus, você tem sabedoria para discernir o bem e o mal, mas escolhe o caminho errado. Distancia-se do Pai. Segundo motivo que levou Salomão a se afastar de Deus está relacionado às muitas esposas. A culpa não é da mulher. Ainda que o texto bíblico diz que as mulheres de Salomão desviaram Salomão, a Bíblia não está dizendo que é culpa, a responsabilidade das mulheres. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: Salomão se deixou levar pela cultura pagã das mulheres que ele tomou para si. Havia um princípio em Israel de que o rei de Israel, ou nenhum israelita, deveria casar com mulheres pagãs. Havia muitas mulheres lindas em Israel, mas Salomão deixou-se levar pelo prazer, pela necessidade do seu coração e casou-se com muitas mulheres estrangeiras. E aí, ele acabou seguindo a religião dessas mulheres. A Bíblia descreve que Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios. Salomão seguiu a Milcom, a abominação dos amonitas. Salomão adorou e sacrificou a Moloque, uma entidade maligna. Como que alguém que estava tão próximo de Deus pode abrir o seu coração para coisas tão horrorosas? A Bíblia descreve que Salomão não perseverou em seguir ao Senhor. As mulheres de Salomão, as esposas de Salomão o levaram a práticas equivocadas, porque Salomão não somente casou com essas mulheres, Salomão assumiu a religião dessas mulheres, e isso o levou a desagradar a Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer, podemos perder de vista a única coisa importante por causa das muitas coisas que nós adquirimos. Sabedoria não é garantia que faremos a coisa certa. Vou repetir: sabedoria não é garantia que faremos a coisa certa. Salomão sabia perfeitamente que era certo e errado, eu vou repetir, mas não teve força suficiente para se manter no caminho de Deus, para fazer o que era correto, o que agradava a Deus. Por multiplicar cavalos e esposas e bens materiais, Salomão trouxe para si a luxúria. Luxúria significa entregar-se ao sabor dos prazeres do coração. Além disso, trouxe para si indulgência. Isto é, em algum momento ele começou a tolerar em demasia. O tempo que a gente vive nos convida a ter a liberação de coração para entender e acolher os diferentes. Isso é verdade. É inevitável. Esse tempo solicita isso. Mas entender e acolher o diferente não significa assumir as crenças deles, nem afirmar que o estilo de vida dessas pessoas é normal. Eu tenho que respeitar as escolhas dos outros. Eu não tenho que agredir quem não segue o meu Deus. Mas eu não posso me convencer de que existe outro caminho além de Jesus. Ele é o caminho. Glória a Deus. Eu já devo ter contado para vocês, durante um período da minha vida, eu fui diretor da nossa faculdade de teologia da Igreja Metodista, na primeira região eclesiástica. E nós estávamos numa conferência ecumênica com várias líderes de outras religiões. E eu estava ali para compartilhar a minha fé em Cristo. E eu compartilhei a minha fé em Cristo. Aí me perguntaram o que eu achava de Jesus. E eu disse: ele é o caminho e a salvação. Ele é o único caminho. Repita comigo: ele é o único caminho. E parece que isso incomodou algumas pessoas. no meio, após a nossa palestra, alguém dirigiu-se a mim e perguntou: pastor, a sua afirmação, ela não atrapalha a relação macroecumênica entre as religiões? O senhor não acha que isso atrapalha o diálogo? Sim, atrapalha o diálogo. E aí? E aí que Jesus é o único caminho, não há salvação além dela. Amém? Abertura, mas significa que eu vou acolher o outro como certo. Salomão havia decidido fazer o que era certo, mas não o fez. Para você encerrar bem, você precisa persistir em fazer a coisa certa para ser bem sucedido. Lembre-se, decidir sem agir não tem valor algum. Repita comigo: decidir sem agir não tem valor algum. O fato que o estilo de vida que Salomão escolheu para si o transformou em alguém maleável demais. Ele perdeu a resistência e a fidelidade ao fazer muitas concessões, pois as coisas que ele possuiu em exagero desviaram a sua atenção e o amoleceram, desviaram a sua atenção do Senhor. Ele pediu sabedoria, mas não aplicou a si mesmo. Deu conselho sábio a muitas pessoas, mas em algum momento deixou de aplicá-los à sua própria vida. E o resultado foi que ele terminou mal. Insisto, não basta saber qual é o caminho certo. Eu tenho que trilhar por ele, permanecer nele e não olhar para trás. Não importa o que acontecer. Você quer ser abençoado, sim ou não? Então permaneça no caminho que é Jesus. Cuidado. Eu parto para o encerramento dizendo, trazendo algumas considerações finais. Para que você aprenda como encerrar bem a sua carreira. Durante esses domingos, a gente tem se encontrado com pessoas extraordinárias. Alguns desses personagens terminaram muito bem. Outros naufragaram no meio da caminhada, porque perderam de vista o Senhor. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer. As últimas coisas, cuidado com os caminhos que você decidiu trilhar. Pare. Procure pela presença do Senhor. Verifique se Deus está andando a seu lado, nos caminhos escolhidos. A Bíblia descreve que um determinado dia, Maria e José foram em caravana para adorar a Deus lá em Jerusalém, e eles levaram Jesus, que era criança. A festa durou alguns dias. Após o término da festa, Maria e José regressaram para casa. E após passado mais da metade da viagem, José perguntou assim para Maria: Maria, cadê Jesus? E eles saíram procurando Jesus nas carroças dos familiares. E chegaram à conclusão que Jesus não veio com eles. E aí José disse: Jesus ficou em Jerusalém. E eles foram lá em Jerusalém para buscar a Jesus. Eu te pergunto: Jesus está do seu lado ou ficou em Jerusalém? Jesus está andando nos caminhos que você escolheu para andar, para trilhar, ou ficou lá em Jerusalém? Isso é muito sério. Está na hora de você parar e olhar para o lado. Você consegue enxergá-lo? Você consegue senti-lo aonde você está andando? Salomão, em algum momento, distanciou-se de Deus e não parou para perguntar ou para verificar se Deus estava com ele. As vontades do coração podem ser fatal e minar a carreira bem-sucedida. O problema de Salomão reside no fato dele não ter mensurado adequadamente o poder destrutivo das vontades do coração. Não ouça em demasia o seu coração, porque a Bíblia diz que é dele que procede os maus caminhos. Eu insisto, averigue se Jesus está do seu lado, para que então você não se distancie demais e não tenha como regressar aos braços dele. Se você quer ser bem sucedido, mantenha o foco em Jesus. Mantenha o foco em Jesus. Eu gostaria que a sua história fosse marcada de êxitos. Eu gostaria que você, ao final da vida, olhasse para trás e pudesse então dizer para Deus: obrigado, Deus. Valeu ter caminhado contigo. Valeu ter andado na sua presença. Eu espero que lá na frente você se sinta alguém super realizado. Deus tem algo lindo para mim e para você. Deus é apaixonado por você. E o que ele te pede é algo muito simples: que a sua paixão seja tão intensa por ele quanto a dele por você. que a sua resposta a Ele seja tão firme como a resposta que Ele tem te dado. Isso te pede uma coisa: que o amor que você tem por Ele seja igual ao amor dEle por você. Fica de pé.